base, eu sei exceção pra casa. Um lado diferente é raro e se sobressai. Tendo contigo seu projeto já é suco e eficaz. Nada corrompe, aço, soldado no concreto e uma ventana. Relógio lento não é fútil, o tempo que não anda. Pra ter tempo tá na rua e fazer a sua. Sopra o que for, não afronte. Afronte seu limite no melhor. Mostre pra si mesmo sua capacidade. Sem se acomodar com as dificuldades. Cê vale o que tem, não viaja, chão, ó. As mina é ouriçada na sua carande só. Grana que não falta, vivenda na rocha. Mundo caso, é status que voga. Eu vou fazer a boa, tô numa parada. Tenho várias fitas, a cena tá dominada. Se na selva tem leão, no mar sou tubarão. Escalei o mapa, tiozão, tá mal na mão. Engana o povo, programa habitacional mentiroso. Cê paga pro engenheiro ser feliz por uma tomada colocada que você quis. Nem tudo é ouro, meu oitão também lume. Embalos de gaiato, virou costume. O 5-7 tá retendo, é o meio pra fuder. É fácil de rodar, é fácil de morrer. Depois eu quero ver quem é que vai trincar com bolacha, cigarro, quem vai te visitar. Se não tiver uma mina ou um parente, a solidão mora lá de repente. E já bolei que eu fumei, já subi os maquinário pesado. Tem munição a mil de barril pra estourar, pra fazer vigia chorar, madame desmaiar. Playboy vai cagar, é minha mega que tá acumulada por neto, ojão. Depois nós se fala. Como quiser, cada um faz o que quer. O tolo tá na cama e o sensato já tá de pé. Nossa vida é como um mar de ondas que vem em vão. Profundidade ilimitada, infinita igual canção. Nossa vida é como um mar de ondas que vem em vão. Profundidade ilimitada, infinita igual canção. De satélite, computadores, e ainda assim reivindico os meus valores. Pago como sendo apenas um pródigo e compro como quebra, tio, esse é meu código. Quanto mais se pensa, mais se fala, e vice-versa pra quem se cala. E ó, para meu, fica ligeiro. Tempo e suor em outra língua é dinheiro. E eu sou para o que amei, mas por quem tem o mundo nas mãos? Sem nenhuma toca de um smoke da morte. No trem da viagem é uma semente, só uma passagem. E nem por isso, Joe, vou me matar. Deixo o que é de César e todo dia o que é de A. Sabe qual é a pior lei da tirania? É ir e não voltar que nem o da loteria. A sua mega foi um outro que saía pra fora. Caixão lacrado, porque o corpo deplorava, ficou todo furado. E o pior é saber que ontem ele estava comigo lado a lado. O leite derramou e no chão secou. Que sirva de lição pros mano que aqui ficou. Nossa vida é como um mar de ondas que vem em vão. Profundidade ilimitada, infinita igual canção. Nossa vida é como um mar. Serei paciência, a dor vem. Me calei pra não ferir ninguém. Os aduladores que são o inimigo na torrente do mundo. O caráter é devido, mas meu coração, trutão, é pensador. Independente do conhecimento, o meu valor, ferrugem que consome o ferro na terra. Assim a inveja quem tem se desespera, se descabela com nossa presença. Que se neutraliza aqueles com nossa crença. Palavra que morou com nós e depois se foi. Hoje é presente no meio de três ou dois. O futuro proverá o Judas da nossa banca. O ciclo tá no trono de coroa, é carta branca. Não tô feliz com sua infelicidade. Sou filho de perife, tenho minha integridade. Só faço o meu caminho, destino eu só sobrinho. O que foi escrito entre rosas e espinho. Meu desejo é justiça pra cada um devido. O eterno favorece esse povo sofrido. Nossa vida é como um mar de ondas que vem em vão. Profundidade ilimitada, infinita igual canção. Nossa vida é como um mar de ondas que vem em vão. Profundidade dinheiro.